Bem-vindos, amigas e amigos, ao 32º Conexão Campo Cidade. Este programa é uma iniciativa do Movimento dos Pequenos Agricultores com o Grupo Questão Agrária em Debate. Olá, companheirada! Eu sou o Matheus Gouveia e hoje no nosso quadro Reflexão Campo Cidade continuamos a ouvir como a questão agrária está sendo debatida nesta eleição. Assim, nossa companheira Luísa Mendes vem falando um pouco com vocês sobre a proposta de Geraldo Alckmin. E aí, Luísa, quais foram os principais pontos de projeto do governo deste candidato na questão agrária? Olá, Matheus. Olá, companheirada. Bom, o plano de governo do Alckmin elenca alguns pontos relacionados à agricultura e meio ambiente. Ele fala em promover o desenvolvimento da agroindústria, fala em consolidar programas de seguro agrícola e rural, dar previsibilidade às regras da política agrícola para garantir a paz e a segurança jurídica no campo, e fala que é preciso dar atenção especial à gestão da Amazônia e cumprir as metas do Acordo de Paris sobre redução da emissão de gases na atmosfera. Muito interessante, Luísa. Você acha que faltou alguma coisa na proposta dele sobre a questão agrária? Olha, Matheus, eu acho que alguns temas importantes ficaram de fora. O plano do candidato não fala nada sobre reforma agrária, sobre povos indígenas quilombolas, sobre alimentação, regularização fundiária, trabalho escravo no campo ou uso de agrotóxicos. E também, ele não especifica o que ele entende por segurança jurídica no campo, sem apontar quais seriam as medidas que ele implantaria para a redução da violência. Isso aí, Luísa. Muito importante sua análise para sabermos quais são os projetos em disputa nessa eleição na questão agrária. Fique ligado nos próximos programas, onde traremos mais debates. E estamos juntos na Aliança Camponesa de Operária por Soberania Alimentar.